tava faltando o vertical do PUR aqui. Salvador. Centro, Bravo, Tango. contato que o senhor preencheu? Primeiro eu vi aqui no seu plano. Saída da Elpo, senhor.